Controle com 2043. 0043, decolado de 2-4, controle no 2023, morro. 2048, com 2043. 43, contato radar da decolagem, suba para o nível 360, após 2 mil pés, autorizado com uma direita na prodileta. No, na saída dela. 2000 lenta para 360, gol 2043. Controle de Salvador, muito boa noite, é o Azul 2795. Azul 2795, contato radar, 9 milhas para Conde. Voe na proa de bom fio, ajuste em Salvador no 0112. Informe no ideal de descida. Direto bom, e chamarei de descida 2795. Também? 113 a bordo, copiado, libertar-se até o ponto de espera da 1-0, Pachone Índia, no ponto de espera torre, 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-2, gol no 973. Canal 63-1-0, boa noite, meia milha para sempre, abaixou o calor visual. É 3-1-0, boa noite, autorizado pouso, pistão na 0, vento 080 graus, x 07 nós. Ele pouso na 10, 63, 1-0. Salvador, no voo 973, ponto 0, 0, 0. 973, boa noite, a Lima tem? 1-0. A Lima, então, 0, bom, 973. No ponto de espera, chama a torre, pronto, 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1 no bom voo. Canal 6310, sala 28, direita 1211. Eu já moro, melhor saber que eu posso. Autorização 3258, informação Romeu, agora em curso. Autorizado Salvador Fortaleza, via Pendulono 9, Bangu, Abuco. Nível 370. Decola da 10, curva esquerda, Momo, Cogbu, Froti. 5503, transponder, controle 120, decimal 8. 5503. Salvador, 8613, 90, boa noite. 973, vento 090 graus, 07 norte, autorizado a decolagem no 0. Autorizado a decolagem, dá 0197. Geral 9973, boa noite, ali mantém no 0. Para a porta mesa, decola 1-0, primeira curva esquerda, vai dar pouco, código prosseguir. Responde 503, controle 1208. TAN 3858, cotejamento correto, chama pronto, portão 2. Bona 973, decolado 30, controle 120, destino 8 no voo. 208, obrigado, boa noite. Oi, boa noite. No 973, subida da El. Bono 973, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Via saída da El 360, bom 973. Bom 2043, chame centro Recife no 251, alterna 1 no 3325. 1251, 13325, bom 2043. Bom, 1973, após 2000, peço autorizado com a direita na prodilida. Após 2000, prodilida. 97. Via 390, portão 1, ingresso via Gilete. Comcast Tower, 11895. 11895, go 1096, okay? Né? Oi, Salvador, go 1096, boa noite. 1096, boa noite, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 0, 1, 2. Jet gol no 096. Portugal 0-1-Island, clear down 2,000 feet, United 1012, clear ILS X-ray 10, call established. Geral 9973, decolado 32, controle 120, decimal 8, morro. 208, obrigado, 9973. 1096, check trem, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 08 nós. Baixo e travou, 096. Ah, vou 360, pode 2000, próximo eleva. Autorizado após 2000, curva à direita na sua geleta. Eleva 9973. descida o 2795. Azul 2795, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.012 é número 1, colega. Número 3, põe para liberar a velocidade. Muito bem, se vem cortar aí, tá bem. Aguarde, Azul 2795. Aguardo. 096, sala 3-4, direita 1-2-1-1. Direita 2-1-1-9-6. Salve Salvador, muito boa noite, gol no 096, livrou na pista. Dona 096, Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, até o portão 9, gol no 096. Controle o gol 973. Gol 973, prossiga. Possibilidade de voar B10 e acendeu 380. Gol 973, solicite ao centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 25. 251-3325, obrigado. Portugal 0-1-9, established Skywest 1-0. Portugal 1-0-1-9, complete final to control tower, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Portugal 0-1-9. Boa noite, obrigado. Federal 9973, chame centro Recife, 1-2-8-8, até 9-1-3-5-3. 2-8-8-3-5-3, 9-9-6-3. Niner, boa noite, check the landing gear, clear to land, runway 10, 1 080 degrees, 08 knots. 019, check down and locked, clear to land 10. Azul 2795, vetoração para o procedimento LS, use a esquerda para 230, limite é a magnética 110 de Simbra. 230 de proa, limite 110 de Simbra, 2795. Salvador, uma boa noite para o 3305, informação de Quebec. PAN 3305, acione identificação. Vou ir para Bog para interceptar a chegada à Mária, ajuste no 012, desce para o nível 050. 12050, vamos para Bog, pode ter meu contato. Excelente. Negativo, PAN 3305, vai manter o perfil da chegada. Primitive, clear to land, runway 10, wind is 090 degrees, 0 knots. Land 10, portal 019. Dark Hill, Sun 3858, POV 1279, autonomia. 3 horas mais 30 minutos, alterna 13. Livre táxi, até o ponto de espera da 10 direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 012, stand 3858. Índia, ponto de espera 1895, a torre com 1012, stand 3858. Saconde, foi na Pro de Ponce, para interceptar a chegada Ponce, ajuste em Salvador no 012, informe no ideal de descida. Boa noite, 358, boa noite, autorizado a alinhar e manter o no zero. Tem até o no 0, Portugal 019er, on the ground at 42, right 11, decimal 1. Seguinte, Portugal 019er. Right, 11, decimal 1, ground control. Confirmo 11, decimal 1, Portugal 019er. Affirmative, 11, decimal 1. Copy, 11, decimal 1, Portugal 019er. 2795 é número 1. Acima, azul 2795, desça para 2000 pés, aguarde o último vetor para interceptar o ILS. 2000, se me autorizar, eu prossigo visual para a perna base aqui da 10. Azul 2795, mantenha a proa, será vetorado. Positivo. Boa noite, Portugal 019. Airbus Gauss e Lanaina, boa noite. Alpha Juliet, gate 1-1. Alpha Juliet, gate 1-1, então, virou 9. 58, autorizado decolar, pista na 0, vento 080 graus, 09 nós. Ativo decolagem na 043858. Google 795, curva direita, proa 190, limite localizador. Seria a esquerda, proa? Confirma, esquerda, 190. 190, esquerda, o 2795. Tá já aguardando cópia. Copiou 6390? Pega seu poder repetir, por favor. Prepara a saída Puca, Jama, Aracaju, aguardando cópia. Puca, eu aguardando, obrigado. Do 2795, para interceptar o curso localizador, curva à esquerda, proa 130, autorizado LS, reporte estabilizado. 130, esquerda, reportarei, 2795. Episódio 58, decolado às 45, controle 120, destino 8, no voo. 208, olhando. 2.000 pés, assista no 012. Dona, 2.795, estabilizado. Azul 2.795, complexo, nós chame torre 1.895. 1.895, uma boa noite. Controle, boa noite, Santos 3.858. Tá, 3858, radar na decolagem, chuva para o nível 370, da presente, está autorizado, voando a proa de Cogbo. Cogbo da presente, subida para o 370. 3858, copiou a proa de Cogbo? Afirmo, Cogbo. Controle, Salvador, boa noite, Azul. 4298, informação. Azul 4298, aciona identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 012. 050, Mari 3858, voar na proa norte, aguardando a proa de frotir. A 3858, mantenha approach, código aguarde autorização do centro para voar frotir. Certo. Ô, oh, minha colega, desculpa, não te chamei. Tô na final baixada travada. 1795, autorizado pouso no zero. Vento 080 graus, 079. Afirmativo, livre o pouso. O 2795, pista 1-0. Obrigado. Confirme a aeronave, está solicitando a informação? É o TAM 3858. Tem uma aeronave conhecida na proximidade, TAM 3858. Ah, sim. Por isso que nós precisamos da Pronorte ali, tem que interceptar o segmento da saída mesmo. Gente, aguarde a autorização do centro, mantenha o perfil na PRO de código. Perfil é 90 graus aqui, tem que estar voando da nossa rota. Só aí, se chegar em volta, não adianta mais, porque a próxima posição já vai ser por aqui. Mas tá bom, obrigado. Taxiway Kilo, e do lado esquerdo da pista tem um animal morto. Está restrito nível 330 na pista, autorizado para Abuco. Abuco, restrição do 330. Obrigado, Tan 328. Desce para o faixa 3. Isso, então na primeira interseção, livrando que é ataque seu Equilo, na pista próximo, como se eu fosse livrar na ataque seu Equilo, né? Mas não livrei lá, livrei aqui adiante. Tem um animal morto um pouquinho antes, próximo à faixa central da pista, um pouco à esquerda. Então o animal morto encontra-se na Taxiway Delta ou dentro da pista, confirma? Não, dentro da pista. Vamos supor, eu posei, passei por ele na pista, no eixo da pista, antes de cruzar com a Taxiway Kilo. Gente, grato, azul 2795, será informado ao fichão. Obrigado, é um pássaro, deve ser um pássaro, alguém pegou na decolagem, no pouso aí, tá lá o bichinho lá na pista. Gente, 2795, grato. 305, informa pista impraticável, inicie órbita sobre o marcador externo. Gente, 2305. Azul 4298, informa pista impraticável. É, programe espera na posição ITAP, no nível, mantendo 4 mil pés. Mantendo 4 mil, órbita ITAP. Confirma o motivo, por favor. Informo que tem um animal morto na pista. Ah, ok. Obrigado. 3305 copiou a informação? Afirmo. Joker 2-0, acione identificação. Joker 2-0, contato radar 8 milhas para Conde. Mantenha pro de Conde, após Conde, voe Ponce e o ajuste Salvador 1-0-1-2. Informe no ideal de descida. Afirmo. As aeronaves que estão se aproximando da Terminal Salvador informam que a pista está impraticável devido ao animal na pista, previsão 10 minutos. É o CIMI, Joca 02? Gente, Joca 020, inicialmente não será necessário o senhor fazer a espera. Vou ir na Pro de Ponce. Gente, tá 3305. Confirmar a aeronave que está modulando? 3858, ciente. Realmente a aeronave que acabou de pousar, ela reportou um animal morto. Acredito que possa ter sido na sua decolagem. Não, apenas a sua decolagem. Foi na metade da pista, próximo ao ataque Sway Delta, que o Azul avistou o animal morto. Gente, eu estou chegando aqui no sistema, após a sua decolagem, teve o pouso apenas do Azul mesmo. Apenas do Azul que reportou a respeito do animal. Iniciando o órbito SAP, Azul 4298. Gente, Azul 4298, prossiga a descida para 4 mil pés que pode atingir. Reportado. Controle, confirme para o Washington. 4298, a pista 17 operando normalmente, né? Afirmo. Gostaria 2733, vai na proa de pelo. Gostaria 2733, copiou o controle? Sistema ativo na proa de pelo, 3733. Ao controle. Foi instruído a chamar o centro Recife 12545 até 12685. 12545 até 12685. Gente, bom voo. Aguarde. fala, GOP20. Negativo. Oi, Salvador, TAM 3305, boa noite. TAM 3305, boa noite, prossiga. Ainda com controle em órbita sobre Simbra, tem uma atualização a respeito da liberação da pista, por gentileza? Acredito que em menos de 5 minutos já estaremos com a pista praticável, 3305. Maravilha, muito obrigado pela informação, legal. 3305, TAM 3305. 3315. Olá, Salvador. 3815. Boa noite. Prepara da El Leda Morte, vai aguardando cópia. Da El Leda Morte, vai aguardando cópia. Na 3305, tem condições de prosseguir na aproximação? A pista já está disponível. Se a gente fizer um 360, sim. Entra. Na 3305, complete a final e chame torre no 895. Entra 360 pela esquerda, completando a final. Na 3360. Azul 4298, abandone e espera, curva à esquerda, na proa de duna. Prossiga para 2000 pés, ajuste 10 no 2. Autorizado ali, você pode estabilizar. Ok, para 2000 pés na rua de Tuna, azul 4298. Walker 20, vou ir na proa de Pêndulo, em qual a amenidade de descida? Walker 20, desço para o nível 050, ajuste 1012. Série 2733, desça para 4000 pés, ajuste 1012. Para 4000 pés, deve estar 0012, sua série 2733. Motiva. Transponder 5514, controle opera 120, décima 8. Autorizador conforme 3410 para Guarulhos, sobe 010 até Salmanté. Decola na pista 10 com curva direita, Daniel Leda Motiva. Transponder 5514, controle de saída 1208. Correto, TAM 3895, portão 3, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi, TAM 3895. Salvador Ground, building goal 1096, and information Romeo to Fortaleza. 1096, Information Romeo, ready to copy. Ready to go ahead, go 10. Direto Fortaleza via Upper Luanina, Bangu, after Abuco. Flight level 370. Departure runway 10, after departure, turn left. Momo departure, Proti transition. Call code 5510, departure Salvador Control 120 decimal 8. Read by correct, call me ready for ocean touch. Estabilizado, até 305. 305, chame a torre, 198, decimal 95. 305, ó. Foi Salvador, até 3395, em cima para baixar, para baixo. Então, 3305, autorizado pouso, pichão no zero, vento 080 graus, 0 menos. Teve pouso, até 3305. Número 2 no setor, aguarda o 6310. Guarda. Titan 3305 no solo 09, direito 1211 no solo. 211 na direita, 3305. Tá 3305, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 03. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4298. 6 milhas, habilidade. Aqui é Azul 4298, está autorizado o pouso na 10, vento 80 graus, 5 nós. 7, livre pouso, 4298. Até o ponto de espera da pista 10, via Índia. No ponto de espera, torre no 8, decimal 9, 5, ajuste 10, 2. Tá, aqui seu ponto de espera 11895, tá 3815. Força aérea 2733, sobre a operação agora para o ILS, esquerda para o 1980. Esquerda 1980, força aérea 2733. 733 com referências dessa 1.900 pés, ajuste no 02. Com referências visuais descendo para 1.700 pés, força aérea 2733. Mantenha o ponto de espera, tá 3815, boa noite. Eu mantenho o ponto de espera, tá 3815. Esquerda 20, 2 mil pés autorizados, sob decoração agora para o ILS, curva esquerda para o 200, limite ao localizador. Esquerda para 2 mil pés, esquerda para o 200, estado ao lado, 200. Passaram 2733 para o localizador, curva esquerda para o 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reposto estabilizado 2733. Estabilizado no LOC, Força Aérea 2733. 2733, chame a torre 1918, decimal 95. 118.95, Força Aérea 2733. Torre Salvador, Força Aérea 2733, está no marcador externo. Força Aérea 2733, ciente, aguarde a autorização de pouso. Está aguardando autorização, já visual com a pista, trem fixo. Cliente. Solo 219. Solo 219, azul 42, na verde. O Forçário 2733, livre pouso na 10, vento 070 graus. 0612 é nós. Livre pouso, pista 10, Força Aérea 2733. Cimento de Alfa, variância direta, azul 4291. Nunca tem zero para o localizador, esquerda 140. Esquerda 140. Oceania 6310, autorizado táxi até o ponto de espera da pistona 0, via Índia, no ponto de espera Torre, 1895, ajuste no 0, 12. Ponto de espera da 1-0, Torre, 1895, ajustado no 02, o Gené, 630. Azul 4298 está autorizado, Gillette, portão 01. Autorizado via Gillette, portão 01, Azul 4298. No 5, após o caravan na curta final, a linha mantém 1-0, forma o tráfego a 7 milhas, é um tucano. 7, após o caravan, a linha 1-0, tá 3-8 no 5. 5. Contrato na Pratória, 1-8 lá. Salvador, Joker 20, final LS, prematuração. Joker 20, ciente, aguarde pista livre. O ajuste no 012. Guarda na pista livre, Joker 20. O Forçário 2733, no solo aos 1,6, libere na hotel à esquerda. Frequência livre no corte. Agora na hotel à esquerda, Forçário 2733. Boa noite, Xené 6310, mantenha, ponto espera. Mantenha, 6310. Botão 38 no 5, decolagem autorizada da 10, vento 080 graus, 079. 080 graus, 79, livre decolagem 38 no 5. Go 1096, cruise the pushback and start up, report to red vortex. Yeah, avoid that, vortex go, general. O Joker 20, livre pouso no 0, vento 80 graus, meia dúzia, nós. Joker 20, livre pouso. Tá 38 no 5, decolado aos 18, controle 19, ou melhor, 208, boa viagem. Tranquilo, eu controlei agora 208, tá 38 no 5, obrigado, bom trabalho. Boa. Oh, boa noite, tá 38 no 5. Poxa, né, 6310, alinha e mantém 1-0, após tráfego na curta. Fiz ao contrário, após o mesmo, alinha e mantém 1-0, né, 6310. 3895, pode levar na proa de Montiva. Os 2-0 no solo, Iberia em esquerda, até o pátio militar, frequência livre no corte. Ok, então libere aí na próxima taxiway à direita, mantenha a minha escuta e chame na Delta. O Joker 2-0, reporte para o cruzamento. Oxenel 63 1-0, decolagem autorizada. 1-0, vento 80 graus, meia dúzia 9. 1-0, Oxenel 63 1-0. 3 horas, 30 minutos, Liga airport. Go 1096, approve taxi until the holding point runway 10 via Manapro and taxi India at the holding point tower 118 small 95 QNH 1012. Roger, clear via Manapro and taxi India, holding point runway 10 call tower 118 95, go 1096. Né, 6310, no decolado aos 22, chame o controle, 208. 208, né, 6310. Sempre essa informação, Romeu. 782, Roy Duna, reporte para descida. Duna, reporte para descida, 2732. Controle, boa noite, Xané, 6310. 6310, via Puca, subo 350. Via Puca para 350, Xané, 6310. Aluguel descida ao azul 2732. Pisado 2000 pés.